Não, no Brasileiro, Santos 603. Santos 603, prossegue Juliette para o 07. Juliette para o 07, Santos 603. Observa o ingresso do Airbus Zatano 7, após o mesmo seu prossegue, via PAF em Alfa no ponto de espera Samator, no 86, gol 1940. Observando o tráfego da Zatano via PAF em Alfa no ponto de espera de 2945. Salvador, por favor, é o 3603 no portão 1, a senhora pode comunicar em Israel para poder acoplar no avião. Gente, eu vou comunicar em Israel. Gol 940, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 1110 graus, 099. Mano, já chegou alguma pessoa pra acoplar aí a sua aeronave? Confirme. Não, Não, senhorita, estamos aguardando ainda. Ok, ok, vou correndo novamente. Agora chegou. Obrigado, viu? Goma 940, decolagem 47, chame controle 119, decimal 8. 198, Goma 940. Controle, Gono 940, decola, boa, Elefa. Gono 940, estou sob contato radar, sigo 360, saída agora, Elefa, sua razão de subida. 360, está mantendo a presente, 3 mil pés por minuto. Ter 3 mil pés, até que nível? Ah, da presente, vai iniciar a aceleração da aeronave, vai reduzir um pouquinho a nosso gradiente, após retorna para 2.500 pés por minuto. Gente. Gono 940, escuta. Está autorizado a presente voar Elefa. Dois de Elefa, Gono 940. avião no meu presente. Sareia 2226, acena identificação 3000 pro TAP, o ajuste 1015. Para 3000 na pro TAP, ajuste 1015. Capitão Gui Skank informa, acena identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050. Já após Leda, voa Bridge. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5430, cotejo. Estadião aprovado, 320, pelo 10, máximo de decola da 10, curva direita da El, direita Bridge. 198, controle 5430, transforma, está chegando na frente. Correto, quando pronto, seu posicionamento no 04. 4000 pés, ajuste 1015. Tem condições de iniciar a descida da presente? E a descida presente, 5218. Ok, descendo para a Terra 1000, viagem para a Marte, é o 3528. Sareia 2226, presente para o Ediduna, número 1 na aproximação. 2226 para o Ediduna, número 1 na aproximação. Condições de manter a high speed na descida? Manter. Gente, posso quando iniciar a redução e a velocidade indicada que irá manter? Avianca, para ver a possibilidade de vocês fazerem simultâneo, mas o senhor teria que puxar um pouco mais a retaguarda de modo a ingressar no pátio 3. O senhor vai reinar com a Avianca. Afirmativo, caso autorizado, vai puxar lá para trás. O Sinair 6259 teria condições de realizar o push de back simultâneo? Problemas, então estamos aguardando o táxi 6259. Tá, estamos adiantando aqui. Esse é o padrão, velho. Acho que a partidinha normal, estamos dando o horário. Mas, qualquer forma, muito obrigado pela atenção. Boa, mas é difícil que está difícil. Desculpa aí. Não dá nada, velho. Né? Vamos mostrar tudo empregado. Bom trabalho, bom domingo para vocês. Obrigado. Boa noite, Márcio. 2609, 284. Okay. 2118, reduza para 2409. Ok, reduza para 2409. Voo no 776, acerta de identificação, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. Para o táxi Oceania 6259, Belvedere 119, alterna Galeão com 3 horas e 40 de autonomia. Autorizada, via Indy Alphonse para a torre no 86259, bom voo. Obrigado, boa noite. TAM 3197, livre, puxa essa nave, também táxi. Autorizado, puxa essa nave, TAM 3197. Batão Luiz, Yankee, forte, forma indicada. Gente, reduza para 2.60. Pode prosseguir para 2.000, passaria do 2.226? Passaria do 2.226, ajuste para 2.5, outra da DLS, reforço estabilizado. Para 2.000, autorizado DLS, autorizado a linha ainda colar pistão no zero, vento 120 graus 07 nós. Gol no 84, reduza para 2109. Reduz 2109, gol no 84. Gol no 77, reduza para 2109. Abatão Ruiz, Bianchi do Forte, desça para 3 pés, a gente no 0 no 5. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 089. 259 decolou 02, chame controle 119 decimal 8. 198, boa noite, bom fim de semana. Para o táxi, então 3197, 98 a bordo, 3 horas e 57, alternando o Guarulhos. São 3197, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. 7 no 0 no 5, táxi autorizado, 2612 até 3197, boa. Aí, da presente Leda. Da presente Leda, 360-6259. Obrigado, localizador 2226. Passarela 2226, complete aproximação, torre 1 no 8 decimal 6. Passarela 2226, estabilizado no localizador, já estou. Passarela 2226, continue a aproximação. Continuando aguardando a autorização. Autorizado LR, reporte estabilizado. Trip 5218, reduza para 1209. Reversido para 180. Para 3 mil pés, ajuste zero. Para 3.015. Para 2226, autorizado pouso, fichão no zero, vento 120 graus, 092. Autorizado pouso, passaria 2226. Gol no 884, mantenha, declaração para cima internet, após o TAP, mantenha a prova, limite ao custo, localizado. Mantenha o 050, retorno da área, após o TAP, mantenha a prova, limite ao curso, localizador, gol no 884. Gol no 884, reduza para 1809. Reduza para 1809, 1804. Noite, tá livre, descida 2000, prioridona. IP 5218, aguarde para descida. Avisão, localizador, o ISCAM telefone, nossa atenção, a nossa intenção após o centro é base pela direita 1. Sabadão, o ISCAM telefone, chame a torre 118, decimal 6. Sabadão, 18:6, boa noite. IP 5218, 7210, ajuste no 0 no 5. Para 2015, é o tipo 5218. Senador, solicita, se possível, após o externo, prosseguir com a base pela direita da 97. Negativo, mantenha velocidade 1809. Ok, mantém. Bom, 77, né, vai ser. Bom, 76, 10050. 10050, 77. Gol no 884, 1073, no pé, a gente no 0 no 5. Visual é 06 e curte a medida possível para a pista 17, chama na final da 17. Então, prosseguinte, olha, já na proa da base da 17. Boa noite, 3097.090, pronto. Tá, 3097. 7, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Alinha, manter 10, tô precisando 97. Vamos 776, veteração para a sequência neta, após o SAT, mantém a proa, limite ao custo de localização. Após o SAT, mantém a proa, limite ao custo de localização. Gol no 884, veteração. Partida, só localizador, curva direita, proa 075, utilizado, reduzido para 1709. Boa noite, prossegue Alfa, reporta antes, Juliette. Não, confirmando, Alfa Kilo, passo 3. Passo 3, posição 02 no passo 3 prevista. Sim, Massivo Passaredo, prossegue Alfa Kilo até o passo 3. Alfa Kilo, passo 3, ok. Bom, 7,5, para 4 mil pés, ajuste de 0. 4 mil, 7,5. 5,2 no 8, continue a aproximação, aguarde pista livre. 0,5, autorizado ILS. 2 mil pés, 1,05, autorizado ILS, 3,5, autorizado ILS, 3,5. Gol no 884, reduza para aproximação. Salvador, 521.